assunto a ser colocado aqui hoje, o tema é transgressões do dia a dia. Antes de falarmos em alguma transgressão, a gente tem que saber direito o que é uma transgressão. Então, transgressão vem da palavra, ou do verbo transgredir, né? Que é o ato de algum ser humano cometer algo contra uma ideia, uma ideologia, ou um princípio ético, moral, ou um conjunto de normas, ou leis, né? Então, isso é uma transgressão. É uma transgressão do dia a dia. E todos nós aqui presentes, cometemos essas pequenas transgressões. Do dia a dia. Partindo-se sempre daquele princípio, né, de que nós estamos ainda num país... Desculpe. No mundo, o país também, é claro, de provas e expiações. Deixamos bem claro que até que nós estamos, digamos assim... cometendo esses pequenos que sejam, esses desvios de transgressão do nosso dia a dia, é muito difícil entrarmos naquele mundo de regeneração, como até foi colocado várias vezes aqui. Existe um artigo aqui muito interessante na Folha Espírita de junho agora de 2014. É um artigo do Richard Simonetti, ele é vice-presidente da Casa Espírita Amor e Caridade, da cidade de Bauru, em São Paulo, certo? E ele escreve, todos os meses ele tem a coluna dele, que é para... A coluna dele é para rir e refletir. É um artigo bastante interessante, e aqui ele fala, digamos assim, das transgressões. E a mudança de comportamento do povo, e a mudança, digamos assim, de pensar, de às vezes... mudarmos aquilo que é certo e aquilo que é errado. E às vezes as pessoas começam a achar que o certo virou errado e o errado virou certo. É aquela mudança de valores. Então ele coloca aqui vários exemplos, só para ilustrar, sobre, às vezes, notícias que vinculam aí nos jornais, nas rádios, nas televisões, enfim, todos os noticiosos, né? Sobre... um cidadão tal que encontrou lá uma sacola cheia de dinheiro, ou encontrou uma caixa com dinheiro ou alguns valores. Aí esse cidadão, ele, na sua justiça, no seu senso de justiça e de ética, ele procura a pessoa que perdeu essa caixa de dinheiro, ou esses valores, que às vezes é muito dinheiro, muito valor, né? E devolve. Devolve. E aí, então, a imprensa falada e escrita fica sabendo, e aí vão entrevistar esse cidadão, aí esse cidadão tem seus 5 ou 10 minutos de fama, porque ele fez o quê? Nada mais daquilo que ele tinha que fazer. Só que nós estamos num mundo ainda em que nós achamos ridículo, e achamos até que esse cidadão é otário, porque ele devolveu aquilo que ele encontrou. E achamos, então, que aquilo que é achado não é roubado. Então, isso é aquilo que a gente chama de mudança de valores. Mudança de valores. E todos os dias não, mas às vezes saem essas notícias, e então eles fazem com que essa pessoa seja endeusada, porque ela fez nada mais, nada menos que a obrigação dela. A obrigação de devolver aquilo que não é dela. É a mesma coisa eu sair daqui, passar no corredor, encontrar uma bolsa, uma sacola, só porque está no corredor, eu encontrei, levo para casa e é minha. Jesus, isso não existe. Então aqui ele coloca vários exemplos do nosso dia a dia, e aí ele coloca um pequeno comentário no início, assim, ele coloca bem assim: selecione para sua reflexão, leitor amigo, algumas transgressões cometidas pela população do dia, quer dizer, no dia a dia, numa lista enorme que tive a oportunidade de conhecer. Quer dizer, que ele só colocou algumas para a gente fazer uma autoanálise, se nós estamos ou não estamos preparados para chegar um dia, quem sabe, no mundo de regeneração. Então aqui começa assim: o ato de saquear cargas de veículos acidentados. Parece que hoje isso aí se tornou uma obrigatoriedade. Tem que limpar a estrada da carga que lá tombar. Então, além da desgraça de ter acontecido o acidente, existe essa questão do roubo. Saquear quer dizer roubar. Estacionar nas calçadas, mesmo onde elas estão rebaixadas para a entrada de automóveis, e ainda com placas de sinalização dizendo que lá é proibido estacionar. Subornar ou tentar subornar um fiscal ou guarda de trânsito, né, quando apanhado numa infração cometida, digamos assim, na hora que está dirigindo o carro. Falar no celular quando dirige. Quer dizer, são coisas tão simples e todos nós cometemos esses erros. Trafegar pela direita no acostamento ou nos acostamentos numa hora de congestionamento. Tem que passar pela esquerda, mas eu vou por aqui porque eu vou ter que ter a vantagem. Passar em filas duplas ou triplas, não, aqui é parar, estacionar em filas duplas ou triplas em frente de uma escola. Você vê todo dia isso aí acontecer. Violar a lei do silêncio, nem se fala. Violar a lei do silêncio. Dirigir após consumir bebidas alcoólicas. Bom, isso tem propaganda, tem educação, propaganda educativa na televisão todas as horas. Apresentar atestado médico sem estar doente para faltar no trabalho. Registrar imóveis no cartório num valor abaixo daquilo que ele realmente vale para pagar menos impostos. Ou às vezes até um registro de um carro. Isso é de praxe. Estacionar em vagas exclusivas para idosos ou deficientes. Comprar produtos piratas. No momento que nós estamos comprando um produto pirata, nós estamos incentivando a indústria do tráfico de drogas e de armas. Todo mundo sabe disso. Fazer uma fezinha ou um joguinho no jogo do bicho. A gente sabe que é ilegal, todo mundo sabe que é ilegal, mas todo mundo joga. Levar da empresa onde nós trabalhamos pequenos objetos como clipes, envelopes, canetas, lápis, até papel higiênico. Ao voltar de uma viagem, não declarar as mercadorias que compraram no exterior. Quer dizer que tudo isso são as pequenas transgressões do dia a dia. E eu duvido, eu me coloco aqui no meio de todos vocês, de todos nós, que nós não cometamos, apesar de frequentarmos uma casa espírita, apesar de lermos o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, um monte de livro espírita, eu duvido que tenha algum de nós aqui que não cometa um tipo de transgressão dessas aqui. Eu aqui não estou julgando ninguém, porque eu estou me colocando no meio de todos nós. Mas, será que, até que existe um só ser humano no planeta Terra que cometa uma transgressão dessas, nós não vamos chegar nunca naquele mundo chamado de mundo da regeneração. Existe um documentário, até a gente assistiu aqui quarta-feira, agora que passou, muito interessante sobre essa questão do comportamento ético do ser humano. É um comentário que participa aquele que antigamente ele dirigia o programa Pinga Fogo, na TV Tupi, onde o Chico Xavier dava as suas entrevistas. Aparecem algumas cenas do Chico Xavier dando a sua entrevista e aparecem as cenas também de generais que hoje se tornaram, digamos assim, grandes defensores, digamos assim, do espiritismo. E tem tudo a ver com essa questão aqui, essa questão da transgressão, a questão do ser humano ainda não ter, apesar de tudo que ele teve nas mãos, de toda a educação, de todo o conhecimento, de tudo aquilo que ele tem nas mãos hoje, todas as ferramentas de informação, de conhecimento, ele ainda não aprendeu, ele, estou dizendo o ser humano, todos nós, não aprendemos ainda a não transgredir normas, conceitos éticos, conceitos morais, que estão lá dentro de nós, estão dentro de nós, estão dentro de nossa consciência, mas nós teimamos em ainda transgredi-los. Aí, esse documentário, eu não lembro o nome, mas a semana que vem vou trazer o nome do documentário, é muito interessante, sobre o futuro do planeta. E fala sobre essa questão também de quando é que realmente nós um dia vamos poder adentrar a esse mundo de regeneração e deixar de lado, deixar para trás esse mundo de provas e expiações. Eu vou trazer o nome desse documentário, é um filme de 1h10, muito interessante, é uma qualidade muito bonita de imagem, a trilha sonora é fantástica. Então, eu sugiro que vocês assistam, que vocês vão gostar muito, que tem bastante a ver, então, com essa questão do comportamento humano, principalmente, é claro, dos nossos governantes, não só do Brasil, como do planeta inteiro. Obrigado.